Guaranida de voo 050. A base, sim, SEMI Torre, 186, ajustado no 0, no 3, bom voo. Tan 3154, completa a aproximação, chama a Torre 118, desse momento. 86, com uma boa tarde, 3154. Boa. Chamou? Melhorou bastante, porém podia só aumentar um pouco a intensidade, ainda está baixo. O foco desce para 2.000 pés, ajuste na 012, livre LS, reposto estabilizado. Sim, melhorou bastante, Bravo e Luiz. É, confirmando notificação com horário. Força aérea 4514, chama Recife 2545, alterna 2085. Meia, voa Mário para completar a chegada Mário, descendo ao nível de voo 060. Siga Romeu, Oscar Bravo. Ponto de espera do 90, no ponto de espera Torre 1 no 8, décimo ao meio ajustado 90 no 2, tem um bom voo. 12 de Alfa, 2640, Chanel 1-4. Do TAC 70, sessão da pista 1 no 7. O Tango Romeu autorizado o TAC 70, sessão da pista 1 no 0. Gente, reposta na intersessão da pista 1 no 7. Voo 340. Nice. Right. 6315, we're gonna climb now to flight level 340, restricted. Thank you. Oscar Bravo, fique atento à direção volante do rebanho, pousando na 1-0, autorizado decolagem, pista 1-7, vento 1-40 graus, 092. Que o Tango Romeu mantenha posição. Trave da companhia já cruzando a retaguarda, posta livre, chame táxi, 6203. Rapaziada, a companhia está ali, chama táxi, 6203. 21-9. 1-219, está 3154. Romeu, Oscar Bravo, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Kilo Tango Romeu, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Oscar Bravo, Depois 44, sendo controle 119, decimal 35. 035, Bravo. 154, inicialmente Alfa, boa tarde, bem-vindo. Alfa e mantendo essa Juliette. Alfa está Juliette, são 3154. Controle de Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais, via litoral. Bravo. É 1412, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Bravo, que Luiz, que confirme o horário da notificação. Aceito, Charlie Ford. Mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Essa é Charlie Fox, autorizado a ingressar na final da 17. Dois mil pés, ajuste na 0 no 3. Uno 50 graus, 109. Mil pés, ajuste na 0 no 3. Descendo para 3, o pé do estado 1-0, 1-2, 1-3, é, 3 do meio. 1-0, 1-3, o ajuste. 1-0, 1-3, grato, 1-3, 1-3. Ingressa Júlio, portão 11. Ingressa na Júlio, portão 11, 1-4. 4-2, autorizados, decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 0-9-2. Tango Romeu, fica atento à aeronave, um helicóptero perto do farol de Itapuã, entre 2 a 500 pés. Romeu. Kilo Tango Romeu, decolou 47, chama controle 119.35. 19.35, Tango Romeu. Controle Salvador, Papatango, Kilo Tango Romeu. Papatango, Kilo Tango Romeu, mantenha-se em condições visuais, corredor Axel, meu pé, se aposta fora da barra. Autoriza o 2.500 pés na fora de morro, senhora. Direto morro está autorizado, aguardando a ascensão para 2.500 pés, Kilo Tango Romeu. Direto morro, aguardando a ascensão, Romeu. Controle o Vitor, Índia, Juliette, já passaram a visual com 17. Vitorinho Juliette, chama a torre, 118, decimal 6. 6. Controle, Oxenar 6142. Oxenar 6142, contato radar, sobe ao 350 na saída Pucaru. Pucaru, Oxenar 6142. 10196, contexto novamente. É. 1510, ajuste na 012, Alfa Vitor Juliette. Confirmando o transponder 0116. Chame torre 186 para acionamento da decolagem ajustado 10-2, PLP-0244, bom voo, braço feliz. Alfa, até o ponto de espera da 10, lá torre 118, decimal 6, ajustado 10, 12, bom voo, ou 6203. Alfa, ponto de espera 2, Obrigado. Já ingressou à direita, não me escuta teu corte. Porque Luiz que ele acionar, é um ponto para táxi. Voo no 648, chegada a Mari, está disponível de voo 050. Autorizado. Chegou na 648. Na 648. Total na frente. Presidente autorizado, pouso pista 17, vento 130 graus 099. 30 graus 099, autorizado pouso 17, vento 130 ali. Gente. Autorizado a linha e decolar pista 10, vento 140 graus 092. Azul 4116, completa aproximação, chama a torre 118 esse momento. 26. Já são Oxenair 6142. 326, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-2. Desce para 2.000 pés, está no 0-1-2-6-3-2-6. Chame 326, está livre LS, posso estabilizar, tem tráfego na sua posição de 2 horas, 6 milhas. Opção 44, 500 pés, não interfere nessa aproximação. Isso vai passar estabilizado, tem tráfego 3-2-6. Nave da Azul aí passando externo. Fim a linha decola sem parada, 1-30 graus, 1-0-9. É 6142, seguindo as orientações do Recife, mantém a saída. Mantém a saída, 6142. Vem para a torre. Gente, Vitor e Juliette. Mike, é coquilo? Confirma o seu chamado para pouso. Tá livre? Convém para a torre. Confirme. Só passa 1 quilo que é back carro por si. Quilo que é back terra, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, a porta varipa. Autorizado pouso, 4116. Azul 41116, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. Quilo, mantenha-se em condições visuais, reporta a ingressão na sua terra. 19.35. 19.35, obrigado, bom trabalho. Sul Salvador, muito boa tarde, China 6213, decolado, se escuta. China 6213, contato radar, sobe ao 360 na saída da EL. 360 da EL, 303. Vou chamar a 6213 para levar a lida da presente, né? 6326, complete aproximação, chamado. Tá, do quilo que é Quebec Serra. Caso que o Luiz foi autorizado a ingressar, a ficha 197, reporte alinhado e pronto. O Sané 6326 no solo 58, chama liga direita, chama solo 121, decimal 9. 1219, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Chané 6326, alisou, passando em curso. O Chané 6326, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, posição 01 no pátio principal. Alfa Juliette, para a posição 01 no Chané 6326. O Índia November Alpha confirmando a toque remetida em Vera Cruz. Sim, sim. Valença. Autorizado Salvador, Salvador, com toque arremetida em Valença. 1.000 pés de altitude, decolada 1.7 com curva direita via corredor Axé. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6 dúzia e aciona 0.171 no transponder, o Índia November Alpha. Que Luiz que autorizado decolagem, pista 17, vento 130 graus, 109. Decimal meia dúzia, o ajuste no 02, bom voo. Autorizado, acionamento na sua parte. Romeu Papatango, autorizado a alinhar e manter cabeceira 17, reporte pronto. Sabe torre no noite decimal meio aqui o Quebec Serra. Noite meia, boa tarde, torre, boa tarde, aqui o Quebec Serra. Aqui o Quebec Serra, reporta na senhora, fecha 1.7. Sabe o final 1.7, Quebec Serra. Na 6314, após o TAP, desce para 2.000 pés, que negar uma 0.02, autorizado na LED, reporte estabilizado. Aqui eu posso TAP, desce 2.000, vou reportar estabilizado aqui na 6314. intersecção da pista 17. Dono 648, complexo sinal de semi-torre em 118, decimal milha. Bravo Sul Luiz, que mantém as condições visuais no corredor de serra, reporte no farol da barra. Rola Babatango, autorizado, decolagem, pista 17, vento 130 graus, 092. 120 graus, 102. Bravo Sul Luiz, que confirma intenções. Autorizado o cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento do campo, Romeu Babatango. Bravo Sul Luiz, que reporta no farol da barra. Para a cópia agora em 121, decimal 1, ok? Solo 121, decimal 9. 1219, esquerda direita, bom, tudo bem com a sua. Se considere, frequência 1211. 1211. Claro, do nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após. Tem uma aeronave na curta final da 17. 26, bom. Estou aí, Salvador, uma boa tarde, eu tenho a minha 314, habilitada no centro. O Jané 6314, continue a aproximação. Hoje eu vou mandar para passando e efetuou o cruzamento do, da 1028. Alô, vou batendo ciência, me controle 119-35. Controle 1935, Romeu Papatão. O Sané 6314 autorizado, pouso pista 10, vento 110 graus, 089. Livre pouso no 0, Sané 6314. Ok, Papa Romeu Mike, assistir o próximo, tá bom. Patango, mantém as condições visuais no corredor forte. Mantém condições visuais, corredor forte, Romeu Papatango. E para onde você faz, Romeu Papatango? Treinamento afastando até 20 milhas no corredor forte, o Romeu Papatango. Sente, reporta para regresso, Papatango, Romeu Papatango. Reporta para regresso, Romeu Papatango. O quilo visual com a aeronave na final, dá 1-0. Convite de leite, passa a posição no litoral. Guarda, reporta na final, dá 1-7. Quilo. O Sané 6314 tem um tráfego à sua direita, a 500 pés, vai cruzar a sua retaguarda. Gente, o Sané 6314. Papatango, Romeu Papatango, informa o tráfego na vertical de Jacuí, barra de Jacuí, mantendo 1000 pés, é 17150. Sente do tráfego da companhia, Romeu Papatango. Autorizado no 1510, Papatango, a fruta de leite.